Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, sempre em busca da singularidade. Aqui é o Átila e computadores já são muito mais inteligentes que os humanos. Que o Eduardo explore, Deus escreve certo por linhas poéticas. Aqui é o Caio Gomes e hoje vocês vão entender por que gordo tem que ter ou cabelo ou barba. Oi galera, aqui é o Cardoso e vamos aprender tudo sobre os buracos afro-brasileiros. Aqui é o Rafael e eu não sei quem é o maior físico do mundo, mas o maior físico do Brasil é o professor Caio Levenkopf, que tem mais de 2,10 de altura. Ai, caraca, nossa, piada de físico. De Aqui é o Azaghal e minha caixinha de humor negro tá aqui sacudindo. Muito bem, nerds, estamos aqui com o nosso time científico, nosso time mix de ciências e qualquer coisa. Eu sou qualquer coisa. Você é qualquer coisa, com certeza. Para falar da vida, obra e estudo de um dos maiores físicos do século XX, é considerado Stephen Hawking. Sim, senhor. Nós pensamos em fazer um Nerdcast todo com... voz sintetizada. Com vozinha. Não, isso seria uma sacanagem da sua parte. Mas nós vamos falar deste fantástico pensador depois também. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de beijos e caneladas ao Nerdcast! Vamos. Azaghal, Stephen Hawking, estamos falando sobre ele hoje. Acho que muita gente, a maioria das pessoas conhece a figura de Stephen Hawking. Sim. Sabe que ele existe, né? Sim, sabe é uma que figura ele é... notória. Exato, figura notória, mundialmente famoso. Poucas pessoas conhecem o trabalho dele. É uma coisa que a gente vai falar hoje, sobre o trabalho dele. Pode escrever. E menos pessoas ainda conhecem a vida dele. Quem porra! É? Quem é a pessoa... Stephen Hawking. E é por isso que nós estamos anunciando aqui um lançamento da editora Intrínseca muito, muito interessante chamado Minha Breve História, que é a biografia, uma janela para o universo de Stephen Hawking. O universo pessoal do cara. Desde a infância dele na Inglaterra pós-guerra até a vida adulta, como ele se tornou um grande físico reconhecido internacionalmente. Passa pelo diagnóstico que ele teve aos 21 anos, né? Ele teve... Ó, spoiler do programa. Não vou dar um spoiler aqui. Bom, vai contar sobre a vida do cara. Brincalhão, gosta de fazer aposta com tudo. Aposta que existe buraco negro, que não existe buraco negro. Bota dinheiro na física dele, cara. É muito bom. Se você quiser conhecer mais Stephen Hawking, além de ouvir esse Nerdcast, cara, procure aí, tem link aí no post pra você comprar Minha Breve História, que é um título que faz uma alusão ao livro mais famoso dele, Uma Breve História do Tempo, também um excelente livro. Um dos livros mais importantes do século XX. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da vida de Stephen Hawking, link aí no post para você comprar Minha Breve História. Muito bom! E agora na história tem novidade, já começou o Natal da Nerd Store! Olha aí, o Natal começa mais cedo pro Nerd! Começa agora, já pode garantir seus presentes de Natal, porque temos dois lançamentos de camisetas espetaculares da Nerd Store. Dois fantásticos lançamentos. A primeira é a Kill Bilbo. Kill Bilbo! Se prepara, porque o filme tá chegando aí, rapaz! É uma camiseta inspirada numa antiga atração do Jovem Nerd. Muito bom! Quando a gente fazia fotomontagem, misturou Kill Bilbo. Bill com o Senhor dos Anéis. Era muito bom, cara. Era muito legal. E aí tá ali a camisa, que é uma representação do pôster dessa amálgama de cultura pop. Muito boa. Camisa espetacular. Clica aí pra você ver, cara. Que irado que é esse pôster que tá nessa camisa. Que o Bilbo... Tem easter egg. Excelente. E além disso, temos a camisa... Mais uma camisa da série Keep Calm. Mas dessa vez não tem Keep Calm. Uh-huh. Tem simplesmente Aguarde e Confie. Ah, excelente. A sabedoria milenar. Didi Mocó, Sorrisal, Colesterol, Mufuma com dois B's. É, excelente, cara. Pela muito criatividade bom. De Cris Dias. Cris Dias que inventou isso. Que inventou, olha aí que cara. Parabéns. Sempre surpreendendo Cris Dias. Excelente. E Azaghal, tem mais. Tem mais. Ou se tem. A Nerd Store está explodindo porque Crônicas de Gamer é um sucesso de venda já, Azaghal. Estou muito feliz. Isso me faz ficar feliz. Nossa equipe de logística está louca. Exatamente. Porque os pedidos estão explodindo. Muito bom, cara, muito bom. O guia ilustrado da trilogia especial de... O nome é bem complexo. Peraí, eu nunca decorei. O Guia Ilustrado da Primeira Trilogia... Não é esse? Guia Ilustrado Oficial da Primeira Trilogia Especial do Nerdcast de RPG. Caraca, tu tá de sacanagem. Isso é uma piada. Isso é uma piada que o Adagão fez. Questão de botar na capa. O subtítulo dessa porra desse livro. Pois ele está pronto, está derrubando queixos. As pessoas estão ficando queixos caído. Tem ouro na capa. Na verdade não é ouro, é uma película dourada, mas parece bastante. A capa é fofa, é capa dura, mas fofa. É uma loucura. Você aperta, ela faz... 128 páginas de papel couché, de alta gramatura, fosco. E as ilustrações fodásticas. Inacreditáveis. Do nosso querido amigo Andrés Ramos. O renderia, ou para vocês, um amigo imaginário. Um amigo imaginário. Ele que fez as vitrines, os pôsteres de cada aventura aí em podcast que você ouviu. E aí, obviamente, que ele que ia fazer o livro ilustrado. E o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar muita coisa sobre os personagens, o background sobre os personagens, não só os jogadores, mas como os NPCs. Background sobre o mundo, né? O reino de Gunnar, os lugares que eles visitaram. Vai Isso. ter também notas do mestre. Curiosidades da gravação. Curiosidades sobre, puta, os bastidores do... Cara, é um livro espetacular. É um livro pra você ter na sua mesinha de centro. É, muito... sabe aquele livro que tira onda? Tira onda. Tem a galera que tem livro de mulher pelada em preto e branco, não tem? Sabe qual é? Tem gente que tem foto de artista, livro de artista. Tem gente que tem lofts em Nova York. Já viu isso? Exatamente. Fica na mesa, pagando de cool. Isso. Você quer pagar de cool e quer pagar de nerd? Isso. Quer pagar de hipster? Tem que botar um livrinho desse Crônica na mesa de centro. Gana. Crônicas de Gana. E atenção, galera que vai estar no Rio de Janeiro no dia 16 de novembro de 2013. Isso. Se você está ouvindo esse programa na sexta-feira, dia... 15. Obrigado. Ainda dá tempo. Se você está ouvindo esse programa no dia 16, talvez dê tempo. Se for no dia 17, você se fudeu. Mas atenção, no dia 16, sábado, de 1 às 5 da tarde, nós estaremos fazendo uma tarde de autógrafos no Casarão Ameno Resedá, no Catete. Minha memória está me surpreendendo. Parabéns. Hoje como nunca. Parabéns, sem ler. Estaremos lá com o amigo imaginário, Jovem Nerd, eu, Carlos Volta, Eduardo Spo, 3D, e a promessa do Rex ir fantasiado de Rufus. Caraca, essa eu quero ver. Isso, cara, significa uma sunga de texugo. Essa eu quero ver, cara. Então você apareça lá, nós estamos te intimando, estaremos vendendo o livro no local. Sim. Então você vai poder comprar sem pagar o frete. Olha a vantagem. E ainda ganha um pôster exclusivo. Ganha um mini pôster. Mini pôster. Não cria uma expectativa errada. E vai poder pegar o autógrafo de uma cabeçada de uma vez só. Olha aí. Então apareça lá, veja aí no post desse Nerdcast, tem mais informações a respeito de senhas, de horário, do endereço do local e tudo mais. Certo? Excelente! Se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutes and 41 black holes. Muito bom, Azaghal, vários e-mails, encontros SkyNet rolando, Cozinha dos Nerds também, clique aí para você ver. Nerd Cacete de Agulha, muito obrigado, Michel Salviano e Alessandro Yosugo por terem doado sangue essa semana e compartilhado aí as suas fotos. Artes dos fãs, várias. Vamos destacar mais uma vez a arte do cosplay, a série Tucano Passarinho, parte 5. Especial Highlander, nosso querido Câncer Jack. Highlander 2. Não, tem cenas do Highlander 1 ali que eu saquei. Do Leandro Marques de Almeida, obrigado, cara, tá muito bom. Além disso, temos desenho 400 Nerdcasts por Diego Andrade de Abreu. Mas acho que tá faltando gente ali. Não, ele desenhou alguns Nerdcasts, tá muito maneiro. Sim. Mas eu não entendi por que 400, né? Porque a gente tá chegando. Talvez já esteja. Ah, a gente já tá chegando. Cara, a gente tá chegando no 400. Pois é. Agora eu fiquei surpreso, cara. É, mas é. Esquecido disso, cara. Tô com 390, não é isso? Caraca, por aí. E tem os programas duplos e tal, então a gente tava, na verdade, um pouco mais à frente. Cara, que impressionante. Olha, agora eu fui pego surpresa mesmo, cara. Eu achava que era 400, sei lá, daqui a 12 anos. Né? Não, a gente, infelizmente, ainda tá fazendo a história. A gente tinha um plano de dar certo muito antes. Ah, que ridículo. Verônica Lima, 20 anos, graduanda em biomedicina com futura especialização em microbiologia de alimento. Olha aí. São Paulo SP. Coincidência ou não? Realizei o trabalho. Coincidência. Cara, tu me interrompeu pra... Coincidência ou não, realizei um trabalho essa semana sobre as diversas formas e funções diferentes de embalagens para produtos alimentícios. Olha, olha aí. O último Nerdcast sobre embalagens. Quem diria que a gente ia falar no Nerdcast sobre embalagens? Ficou muito engraçado. Vocês falaram somente do ponto de vista estrutural que as embalagens fornecem aos produtos, mas não falaram sobre sua importância informativa. Me refiro aqui sobre o rótulo, que é algo essencial em qualquer produto. Olha só. Explicando as dúvidas sobre as camadas de embalagens, sobre os CDs, as embalagens são divididas em três tipos. Embalagem primária, que está em contato direto com o produto. Embalagem secundária, designada para conter uma ou mais embalagens primárias, podendo não ser indicada para o transporte. E a embalagem terciária, que agrupa diversas embalagens primárias ou secundárias para o transporte, como a caixa de papelão ondulado. Olha aí, por exemplo. Interessante. E o sarro não é embalagem. Ele é um aditivo conservante que muda as características do alimento. E por definição, a embalagem não pode mudar a composição do que ela reveste. Ó, aí. Olha aí. Logo o senhor da Oceania estava certo novamente. Eu não me canso. De ter razão. Eu só queria que as pessoas simplesmente aceitassem isso logo. Ia tornar todo o processo muito mais rápido. Ai, tá bom, ok. Daniel Meirelles, 28 anos, especialista em sistemas Unix, pós-graduando em gerência de projetos de TI, formado em tecnologia para gestão de negócios em São Paulo, SP. Caraca, o cara... A galera tá sendo específico. Aquelas carteiras dos anos 90 que o cara abre e mostra um monte de cartão de crédito. É isso que ele fez agora. Uhum. Lambda, lambda, lambda. Adorei o último Nerdcast, quem gosta de sempre. Tem uma história bacana ou não relacionada ao tema. Bacana aquele, né? Aquele objetivo que quando faltam outros. Ela começa quando tentei abrir uma embalagem de um controle de videogame. Como a maldita embalagem não abria de jeito nenhum, resolvi cortá-la. Aquela maldita. Ele tentou cortar com um canivete suíço. Putz. Que sempre carrega consigo. Como sou um cara perfeccionista, eu tenho um toque, diz ele, resolvi recortar a embalagem de forma que a lâmina do canivete contornasse o desenho do produto. Assim, eu ainda poderia aproveitar a embalagem caso precisasse trocar o aparelho. Essa embalagem é uma sacanagem. É. Porque você não tem como aproveitar ela nunca. Não tem, cara. Você fode tudo. Estava tudo correndo bem quando, no último talo, a lâmina trespassou o plástico acertando em cheio o meu dedão. Ai, ai. Porra, mas tu tava com a lâmina aí na direção do teu dedo? Caraca. Falha do técnico de aí, o Unix. A lâmina fez um corte de aproximadamente... 25 centímetros? 25 centímetros, mas ele diz que acho que são... Diz 25 centímetros, a lâmina te cortou ao meio, cara. Deve ter sido 2,5 centímetros. É. O que é um corte bem grande já. Tá. Que culminou em um rio de sangue que banhou tudo que estava em volta. Ai... O resultado, 2 pontos, não foi 25 centímetros, nem não fudendo. Foi, 25, o cara nem morreu, fudendo, cara. 2 pontos no dedão e anti-inflamatório por 2 semanas. Eu dei mole com o canivete, mas a culpa maior são dessas malditas embalagens que não abrem tem nunca. Tem que tomar cuidado, que essa embalagem é foda, maluco. Se você é, assim, o erro, vamos ser sincero. O cara ficou nessa mongolice de tentar cortar. Pega a porra do canivete, aponta pra onde não tiver nenhum ser humano. Nem exato. Nenhum animal. Aponta pra parede. Empurra a faca ao oposto de você, entendeu? Exato. Você tá de um lado, a lâmina tem que estar apontando pro outro. Uma linha reta. Puf. Exato, abriu. Pronto. Não tem mistério. Crianças que vão brincar com faca. Essa é a... Olha, caraca. Importante dizer, crianças não brinquem com faca. Não brinquem com faca, exato. Mas se forem brincar, a culpa é dos seus pais. Que não guardaram as facas, deveriam ter guardado. A criança com acesso à faca, tá errado. Cláudio Gaspari de Salvador, 36 anos, cirurgião dentista, Salvador, Bahia. Ok. Ali, ele de, o nome dele é De Salvador, então a família dele é De Salvador. De Salvador. Os Gaspari de Salvador. Ok, tá deve bom. Deve ter os Gaspari de Ilhéus, por exemplo. Deve ter. Vamos lá. São Paulo. Gaspari de São Paulo. Ouvindo o Nerdcast 388, sobre embalagens, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro foi o fato do senhor da Oceania relatar que gosta de refrigerante de máquina. Sim. Isso me lembrou do tempo em que meus pais tinham uma lanchonete. Na ocasião, descobri que o que bebemos é uma mistura de xarope, gás e água da rua. Exatamente. Explico. Depois de instaladas as máquinas, as empresas vendem separadamente tubos de gás comprimido e xaropes com os diversos sabores. Tudo isso fica conectado à tubulação com água de abastecimento local. Obviamente, toda mistura passa por um filtro potente. Mas eu não fazia ideia que estava tomando água da torneira quando pedi o meu refrigerante. Não, mas se passou no filtro, não é mais água. Exato, né? Água da torneira, né? No filtro. Era, eu vou te falar. De qualquer forma, é bom dizer que as empresas enviavam um funcionário regularmente para aferir a condição de pureza da água após passar pelo filtro. Será, cara? Em todo boteco? Ah, cara. Em toda... Tu tá preocupado? Tu tá num boteco, tu pediu um refrigerante e você acha que a água vai te matar. Aquele ovo cozido que tava com cara de kibe, aquele ali não vai te fazer mal nenhum. Não, é nada, isso mesmo? Nada. Ah, tá bom. Lucas Bicudo, 25 anos, estudante de engenharia de automação, Toronto, Canadá. Olha aí, que chique. Aí, cagou a regra. Mas a gente pede, então não tem como recriminar o cara. Se ele não tivesse botado onde ele veio, a gente não teria nem lendo o e-mail dele. Mas cagou, né? Tudo bem. Sobre o último Nerdcast de embalagens, o que o Atila comentou a respeito do leite no Canadá é verdade. Todos aqui deliciam-se com leite de saco. Que beleza. É, começou. O motivo é simples, ele é quentinho. Não, não, que nojo. Que nojo. Você tá fazendo piadinha aí, por fora do texto. Não tá procurando isso. O motivo é simples, vai. Ele vem quentinho e grosso. Não! O preço do leite nas embalagens de papel chega a ser o dobro do sacão, olha aí, do sacão de 4 litros de leite. É leite pra caralho. Ai, cara. Caraca, um saco de 4 litros é uma parada mondronca. É uma barrigona mole. Porra, como é que você leva um saco de 4 litros de leite pra casa? É foda. Uma garrafa de água de eu não sei, cara. Uma garrafa de refrigerante de 3 litros. Sabe aquela que parece eu sei, é um torpedo? É, eu sei. Já é um monstro. Como? Como é um saco de... Tem que ser duas pessoas pra levar. Caraca. Hoje em dia, como bebo pouco leite e sou ostentador, compro leite de caixinha mesmo para agregar valor à minha geladeira. Agregar valor. E a praticidade da vinda em geral. Porque é pra do leite de saco, é que você tem que sacudir. Não, brincadeira. Não. Para com isso! É que você tem que ferver, né? É, todo leite de saco tem que ferver? Não, algum só agitar. Apenas mais algumas curiosidades sobre embalagens no Canadá. Cagando regra, vivo melhor que vocês. Aqui as bolachas recheadas ou biscoitos. Caso você more em alguma região do Brasil que utilize a palavra errada para denominar esse alimento. Vem em caixas e não naqueles tubos de plástico. Uhum. Fininho, com a maldita fita vermelha From Hell. A quantidade de bolachas que vem nestas embalagens é equivalente a 2 ou 3 tubos. São pacotes, não são tubos, né? Tudo bem. É. Que compramos no Brasil. E só existem praticamente 2 opções de sabor. Oreos e Fuji-O. O equivalente ao chocolícia daqui. Ele tá fazendo... O que é esse e-mail? Realidade canadense? É. Realidade canadense. Me contando dia a dia. Aqui, ó, só tem esse biscoito. Lucas, ó. Luca Bicudo. Segue aí. Kelvin Simon Julian, 23 anos, graduando em produção multimídia, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Olá, amigos nerds. Venho por meio... Deixa eu explicar exatamente o motivo do porquê a Coca-Cola no copo é a mais gostosa. Já me interessei, porque eu sei que é. No copo? No copo, de vidro ou de papel, se for de Depois máquina. De muita discussão sobre o gosto da Coca-Cola, fica óbvio que é impossível distinguir o gosto se a mesma for colocada em um copo. Porque a gente ficou falando que a lata tinha um gosto, a garrafa de plástico tinha outro, e aí no final parece que não, parece que é tudo o mesmo gosto. Sim. Quando viramos o copo, o cheiro da Coca-Cola fica muito próximo ao nariz. Faz sentido. Sabendo disso, boa parte do paladar vem do nosso olfato. Logo sentimos o gosto mais forte e por conta disso melhor. Isso é verdade. Uma vez eu vi um teste que as pessoas tinham que tapar o nariz e provar canela. E ninguém conseguia descobrir que era canela. Só conseguia descobrir quando cheirava. Tinha o cheiro da canela também. É um complemento o outro. Bom, logo quando tomamos a mesma por canudo ou mesmo da boca de uma garrafa ou latinha, estamos vedando o cheiro que emana daquela bebida mágica que nos traz alegria. E mais uma vez o seu docelinho estava certo. Ah, caralho, cara. Eu sou um degustador. Degustador de Coca-Cola. Ah, ele sabe o que tá fazendo, né? Como é que é o nome, né, sommelier? Sommelier de Coca-Cola. Cocalier. Hein? Cocalier. Cocalier. Seu Cocalier, tá bom. É, porque eu cheguei a essa conclusão sem atinar pra essa parada. Ah, então, olha, parabéns. Sem realizar a parada do cheiro. No copo. Mas eu fiquei nessa, Coca-Cola. Tanto que eu tava na parada. Não, acho que é o vidro. Coca-Cola de vidro. Eu comecei a comprar garrafinha de vidro. Mas eu falei, puta, não é, cara. O vidro é só um... É o copo. Só uma parada pra agregar olha valor aí. À geladeira. Aí eu botei num copo e aí eu falei, é o copo. E aí eu não sabia porquê, mas esse cara explicou aí, perfeitamente. Explicou, parabéns. Isso aí, cara. Aí, agregando valor. O Stephen Hawking tem um problema motor. Então ele pensa. Ele e o Rubinho, né? Exatamente. Mas então, qual é o problema que ele tem que deixou ele confinado naquela cadeira de rodas, mas que, graças à tecnologia, ele pode se comunicar, dar aula, pensar, dar palestra e aparecer no Big Bang Theory? Ele tem esclerose múltipla. Não, esclerose lateral amiotrófica, cara. É, desculpa. Nossa, pé no peito! Ele tem esclerose lateral amiotrófica. Ok. O que é uma esclerose? Esclerose é a degeneração do sistema nervoso motor. Então, quando a gente chama alguém de esclerosado, e está dizendo que ele é um estabanado. Na verdade, Azaghal, inclusive, ele começou a detectar esse problema. Justamente a primeira coisa que ele teve foi que ele começou a ficar desastrado. Exatamente isso. Ele estava muito desastrado, aí ele foi no médico e detectou. Porque é o primeiro sintoma que dá quando o cara tem um problema desse tipo, né? Detalhe, com 21 anos e deram 2 anos de vida para ele. O cara deve ter ficado tão feliz. Caraca. Nossa. Ele estava no primeiro ano do doutorado dele, em Cambridge. Foi quando o médico diagnosticou ele e realmente falou, você tem 2 anos de vida, mas para você fazer alguma coisa com a cabeça, continua o doutorado aí. Obviamente, ele desistiu do doutorado, ficou coçando o saco, até ele ver que a coisa ia melhorar. Ah, mas peraí, melhorar? Ele parou mesmo nessa época? Não, ele não parou, ele ficou deprimido e parou de fazer tudo. Ele disse que a mulher dele foi quem trouxe ele de volta, não é? Ah, é verdade. Isso, a irmã dele apresentou uma amiga pra ele, daí ele começou a sair com a amiga da irmã, daí ele começou a sair da depressão e voltar a fazer pesquisa. Ele tá com 70 anos já, ele já viveu uns quase 50 anos a mais do que disseram que ele ia viver. Exatamente. Ele deu azar, claro, de ter a doença, mas ele deu muita sorte no sentido de que a doença não expandiu. No seguinte sentido, não necessariamente todo mundo que tem essa esclerose lateral vai perder só movimento. Tem gente que também tem demência e ele não teve. A degeneração dele foi só motora. Ah, tá. Então ele consegue pensar e desenvolver o pensamento normalmente. Outro problema que geralmente acontece e mata quem tem essa esclerose é ou problema respiratório ou problema pra comer. E ele tem assistência suficiente pra não passar por isso. A assistência que você diz é dinheiro. Dinheiro, 3 enfermeiras o tempo todo. Eu vi um filme com aquela menina do Mad About You. Seu canalha, eu sabia que você ia falar desse filme. Bom filme. Puta Mad About You, com a Helen Hunt? É, com a Helen Hunt, isso mesmo. Que ela é a psicóloga... Psicóloga... Que faz sexo com... Isso, exato. Ela é uma assistente social sexual. É assim, uma psicóloga profissional. Para de família o negócio dela. Puta que pariu, cara. Não é isso no filme? Bem, e aí tem o cara no filme que tem um problema motor. Não lembro qual é. E ele precisa ficar dentro de um pulmão artificial. O nome desse filme é As Sessões. Isso, Sessions. Estilo Volpone? Estilo Volpone ou Zagal? Estilo Polio dos anos 50 e 60. Aquele que só fica a cabeça do lado de fora. Isso, e aí, porque o que acontece? Ele não consegue respirar, né? A pressão, não é isso? A pressão externa impede que ele respire. Não é isso? No caso de quem tem essa degeneração motor, o que acontece é que o diafragma para de funcionar. Então a pessoa não tem movimento muscular para respirar. Olha aí. E o que esse pulmão artificial faz? O pulmão artificial, ele expande, ele cria tipo um vácuo em volta da pessoa para fazer o tórax expandir. Se você não tem pressão interna para fazer ele expandir, ele cria essa pressão por fora. Mas hoje em dia dá para resolver isso com ar pressurizado, tipo alguma coisa mais próxima de uma máscara de mergulho, sabe? O Stephen Hawking precisa disso? Ele de vez em quando precisa de respirador, mas pelo visto ele não usa isso o tempo todo. Só que ele não fala, não é por causa da esclerose diretamente. Ele não fala porque ele teve que fazer uma traqueostomia. Ah, é? Outra parada que ele não sabe, né? Interessante. Fala aí, Atila. Assim, problemas mais comuns com quem tem essa esclerose e essa degeneração muscular é que a pessoa perde a capacidade de engolir e de respirar. Ele teve algum problema respiratório bem sério, foi internado... Pneumonia. 85, pneumonia, ele pegou a pneumonia, uma viagem que ele fez pra Genebra, na Suíça. Pegou a pneumonia, o nego teve que levar ele pro hospital e meteu a traqueostomia nele, né? Traqueostomia é o furo aqui no pescoço? Ele já não falava bem na época e só a família entendia ele, mas depois dessa traqueostomia ele perdeu totalmente a fala. Não que se ele falasse normalmente alguém fosse entender, mas tudo bem. Né? Hoje em dia certamente não entenderia, né? Mas na época ele falava com uma certa dificuldade, inclusive ele ditava ele os tinha textos intérprete, pra alguém... Né? Ditava os textos de nego e ia, né? É muito mais rápido do que ficar no botãozinho, né? Era melhor. E aí dificultou. Mas ele falou que a cadeirinha sintetizadora lá, na verdade, libertou ele de precisar de um intérprete. É uma maneira de ver as coisas, né? Isso que é legal, né? Eu tenho uma dúvida muito grande com essa parada, né? A gente conhece ele porque ele fala com aquela voz sintetizada, né? Que ele escreve e ela fala. Aliás, eu tenho duas dúvidas. Uma, será que... Tipo assim, quando a gente vê ele dando entrevista, né? Tá tudo editado e tal. Mas será que a pessoa ter que esperar, tipo, ele vai letra por letra, tum, tum, tum, tum. Não, porque ele clica numa letra, o Jovem Nerd, ele clica numa letra, aí é como se fosse, como a gente tem hoje em dia alguns sistemas de busca e tal, que ele dá várias seleções de palavra quando você clica na letra, por exemplo, B. E as seleções vão geralmente pelas coisas que ele fala, por exemplo, B, o sabe, cara sabe fala aquele tecladinho Android, o SwiftKey, que ele usa coloca uma palavra, ele meio completa, né? Então, mas você tem que esperar um pouquinho, né? Você tem que até ele fazer uma frase ali. Hoje em dia ele tá usando, ele só consegue mexer a bochecha e já tá na velocidade de uma palavra por minuto. Por minuto? É. Como assim? Um minuto? Por palavra? É. Deve ter uma palestra bem longa. Não, mas o Ron... Ah, eles já deixam tudo preparado, né? Só o cara que fica com o controle remoto lá no, na coxinha que aperta o play e pronto. Não é um minuto por palavra hoje, tá maluco, cara. 15 palavras por minuto ele faz. Ah, ele aí, pô, tá maluco. Mas ele tem um protocolo que qualquer entrevista com ele, principalmente as que são ao vivo, as pessoas submetem as perguntas pra ele previamente, claro, ele digita tudo, daí faz. Ah, mas não, mas isso não é uma exclusividade dele, não. É qualquer celebridade que seja, ainda mais gringa, é o padrão. O cara vai pra uma entrevista tipo David Letterman, o cara já sabe quais são as perguntas, já tá tudo acertado. Ele chega lá, ele vai perguntar isso, eu vou responder isso. Não sai do script. Então isso é até não algo exclusivo dele. Isso é um padrão, ele tá só se aproveitando pra padrão. Outra coisa que eu tenho dúvida é o seguinte, antigamente, né, essa voz artificial era muito tosca, era muito eletrônica e tal, e é a voz que a gente conhece dele, né? Hoje em dia, as vozes artificiais são super bem feitas, né? Elas Google Translator. Quase são como uma voz humana, quase lá, tá chegando lá. Ele não pôde atualizar essa voz, né? Porque a voz que a gente conhece dele é aquela voz, sabe? Ele próprio já falou que ele ofereceram pra ele trocar a voz, só que ele não quis, porque pra ele, essa voz já é a voz dele. O que ele fala, a única coisa que ele usou, ele fala que ele gosta muito da voz, mas o problema é que tem sotaque americano. É a única coisa que ele fala. É, inglês, exatamente. E convenhamos, é muito mais charmoso do que se ele falasse com igual a Siri. Ele depois que ele foi diagnosticado, ele teve 3 filhos, viu? Ele teve 3 filhos? Depois de diagnosticado. É. A cabeça das pessoas é só o Mó Negro. Eu só vou dizer que isso. Que horror, cara. Eu tô falando das pessoas, você inclusive. Não. Me vem com esse teu que horror, não. Agora, além disso, você quer saber algo mais engraçado ainda? Ele se casou com a amiga da irmã, como a gente falou, em 75. Em 89, ele traiu ela com a enfermeira. Deu um pé nela, né? Caraca! Em 89, então, ele se separou da mulher. Traiu mesmo? Traiu com a enfermeira. O que é traição? O que é traição pra vocês? Pelo que eu entendo, a imaginação de cada um faz o trabalho aí. Dica, a cena que vocês estão todos imaginando tem o episódio do seriado animado do Gilbert. Ah, não. Que tem um personagem que é uma paródia do Stephen Hawking e ele conhece uma menina na mesma cadeira de rodas usando o sintetizador. Ah, não. E tem a cena que vocês estão imaginando. Não quero. Mas não, agora, quero. Só pra ver como ele não se deixou levar pela doença, ele se separou a segunda vez em 2005 e esse ano, 6 meses atrás, ele admitiu que ele é frequentador constante de casas de swing. What? Caralho. Não, isso é sacanagem. Ele fala que é sacanagem, mas ele é daqueles tarados que gosta de ficar olhando. Ah, isso é muita falta de sacanagem. Isso sim. Ok. Quando eles apostavam, faziam uma aposta com os amigos dele, eles sempre apostavam assinaturas da Penthouse, da Playboy, coisa assim. Isso eu sabia. Agora, casa de swing, ele explodia a cabeça mesmo. Aliás, apostar foi o que ele mais fez pra provar as teorias dele, né? Tudo o cara entrava em aposta. É mesmo? Ele fala que uma das apostas que ele fez sobre a existência de buracos negros ou não, era meio que um seguro, porque todas as teorias dele dependem da existência de buracos negros. Uhum. E ele apostou contra a existência de buracos negros, porque pelo menos se buracos negros não existirem, ele ganha uma aposta. Excelente, muito bom. The only long-term survival plan that works. Spread out into space. Bom, agora que a gente tirou o elefante branco da sala, vamos falar sobre o que interessa mesmo. Vamos falar sobre a pesquisa dele e sobre por que ele se tornou um cara tão famoso no meio da física. Ele é realmente respeitado assim ou ele virou simplesmente uma celebrity do mundo da ciência? Ele é o Robert Longdon dos buracos negros. Olha, ele ocupa uma cadeira que foi ocupada, que foi metaforicamente falando, ele ocupa uma cadeira que foi, antes era do Isaac Newton. E já que tá falando de curiosidade, nascendo mesmo mesmo dia de que morreu Galileu, uma coisa Galileu, assim. Tem uma porra dessa. Tá, mas isso não significa nada. Ele ocupar a cadeira do Isaac Newton significa alguma coisa. Nascer no mesmo dia de qualquer porra. Assim, o negócio da cadeira de Isaac Newton, apesar de ter um significado, foi mais... Porque ele era um físico respeitado já, mas eles precisavam, de alguma maneira, justificar pagar todos os bônus que ele precisava para poder continuar em Cambridge. Então, existe o lance político na escolha dele para ser o catedrático lucasiano. Acho que o negócio dele estar na cadeira de roda foi meio tipo, olha que coisa, um gênio preso num corpo inerte. Esse na verdade, assim. É tudo golpe dele. Em casa escondido, ele anda. Caraca, ia ser foda. Se o cara chega em casa, levanta, fala normal, sabe, fala com a voz sei lá, do Frank Sinatra. Imagina, cara. Ai, hoje ia tá ser foda. O maior golpe ever. Então, o Hawking, ele é um cara que teve trabalhos importantes e tal, em cosmologia, em física de buracos negros e etc. A maioria dos trabalhos importantes dele foi na década de 70 e 80. Assim, o pessoal às vezes exagera, coloca ele como o maior físico que já existiu e não sei o que, o maior físico vivo e tal. Não, ele é um físico, um bom físico. Um físico com uma certa... Ah, maldito humor negro! Tomando conta de mim. O quê? Bom físico. Putz, cara. Bom físico. Mas a série, o Hawking, ele tem um excelente marketing pessoal. Sim, e principalmente porque ele não apela diretamente pra peninha ou pro coitadismo. Exatamente. Ele não é, tenham pena de mim, não. Ele tá correndo atrás, ele vai em entrevista, participa de programa de televisão. Correndo atrás, não, né? Não, vamos lá. Cara, é impossível não deslizar nessas coisas. Olha a mancada, deslizar na esclerose. Cuidado quando for deslizar na esclerose. A mancada também foi sacanagem. Ai, caraca, o buraco de mão negro que esse Nerdcast é. Um buraco negro, né? Nossa. The only long-term survival plan that works. Spread out into space. Grande parte da pesquisa dele foi sobre buracos negros. Eu, como leigo no assunto, pelo menos associo sempre buracos negros ao Stephen Hawking. Como é que foi a verdadeira participação dele nessas pesquisas? Muita gente acha que o Stephen Hawking é o inventor ou descobridor dos buracos negros. Eu tinha essa impressão também, graças. Na verdade, as primeiras soluções que indicam a existência de buraco negro, na relatividade geral, são de 1918, que é logo depois da descoberta da relatividade geral. O termo buraco negro mesmo, ele foi cunhado nos anos 50, e uma piada era o pessoal que era contra a ideia dessa teoria, que usava isso como uma piada pra desmerecer esses que acreditavam que na existência desse tipo de corpo estelar. Uhum. O Hawking, ele já pegou esse campo que já existia, já tinha muita gente trabalhando, e ele estudou propriedades do que seriam esses buracos negros, que muita gente já trabalhava, mas não eram acreditados como existentes na época completamente pela academia, e descobriu várias propriedades sobre isso que daí sim fizeram que as pessoas depois começassem a aceitar que eles realmente deveriam existir. Ele, na verdade, mostrou que buraco negro não é buraco negro, né? Então, é isso que eu queria falar, porque esse nome induz a gente a uma interpretação errada, né? A gente fala buraco negro, a gente imagina um buraco e a gente logo imagina que o que tem dentro do buraco, né? Tem outras dimensões e aí não é isso, né? Não? Não, olha. É o quê? Me corrijam se eu estiver errado, mas a primeira ideia dele pra chegar nos buracos negros, a obsessão dele era descobrir a origem do universo. É isso mesmo. Daí que veio a teoria do buraco negro pra tentar explicar o Big Bang, de onde veio, se tinha um outro universo antes disso, não é isso? É mais ou menos assim. Existe um tipo de solução da relatividade geral que a gente chama de singularidade. Então a singularidade é basicamente um ponto no espaço-tempo em que deu tudo errado, entendeu? O tecido do espaço-tempo tá com um furo naquele ponto. Imagina assim, o espaço-tempo foi tão esticado pela gravidade naquele ponto que ele tá infinitamente esticado, vamos dizer assim. É aquela experiência que o Carl Sagan faz de esticar um tecido e jogar uma massa sobre ele, uma bola sobre isso. Ele, não é isso? Então imagina que esse tecido... Distorcendo o tecido, né? Distorce. Imagina que ele vai distorcendo até rasgar. Imagina isso. Naquele pontinho, o tecido do espaço-tempo tem propriedades matemáticas esquisitas e os campos gravitacionais são infinitos e várias coisas são infinitas. Mas então, ele rasga por excesso de massa ou por excesso de gravidade. Processo de gravidade. Imagina que a gravidade é basicamente uma deformação do espaço-tempo e naquele ponto ele está infinitamente deformado. Sim. E o trabalho inicial, o trabalho acredito até que tenha sido trabalho de doutorado do Hawking, foi relacionando essa teoria de singularidades com a teoria do Big Bang, com uma teoria sobre a origem do universo. A pergunta era, a explosão surgiu do nada ou da onde surgiu a explosão e o que provocou a explosão, né? Na época você tinha duas teorias conflitantes. Você tinha a teoria de que o universo era estático, ou seja, que ele não mudava com o tempo, ou ele era infinito e sempre continuaria sendo infinito, ou ele estava ali paradinho, estático. A outra teoria era de que o universo tinha tido um começo num evento que se chamava de Big Bang. Até Big Bang também é uma piada, também foi cunhado por pessoas que não acreditavam no Big Bang. E tinha essas duas teorias aí em competição. Uma que o universo evolui e a outra em que o universo é estático. E o trabalho de doutorado do Hawking foi justamente na direção de um universo que evolui com o Big Bang. Ele não é doutor? Ele é. Então é doutor ele é Hawking, doutor, né? Ele é doutor, Sam, Jedi Knight, ele basicamente... Aí ele faz um buraco no universo, no espaço-tempo, que suga tudo, né? Mas é um buraco ou não é? É um buraco visto de todos os lados. O que é um buraco visto de todos os lados? Entendi, tá, ok. É um buraco então... que não tem pra baixo ou pra cima. Nem pro lado pro outro. Ok. Há um acúmulo ali, um choque, que eu não sei como vocês explicam em geral, aí tem a explosão depois, entendeu? Mas não pode tem massa um ali, negro. Não tem massa. Tem massa. Tem? Massa. É o quê? Então, um buraco negro é basicamente assim, imagina... Não é um buraco, pra começar. É isso que eu tô querendo definir, se é um buraco ou é um corpo extremamente denso que começa a sugar tudo. Ô, Alexandre, vou falar o fim da parada pra não explicar o meio. A ideia é que o Big Bang, na verdade, a explosão do Big Bang veio a partir de um buraco negro primordial. Essa é a parada, entendeu? Não, na verdade não. Toma! Eu não falei que o Eduardo era qualquer coisa? The only long-term survival plan that works is to spread out into space. Então, primeiro vamos voltar um pouco. O que é um buraco negro? Há pouco tempo atrás a gente falou do Gravidade, aquele ótimo filme, e nele a gente explicou como é que um satélite fica em órbita, que existe um ponto onde a velocidade dele de rotacionar em torno da Terra é a mesma que a Terra gira. Abaixo daquilo ele anda mais rápido, mais longe, ele anda mais devagar do que a Terra gira. Então o que acontece? Para colocar esse corpo em órbita, o que a gente faz? A gente coloca o satélite num foguete e lança ele pro espaço, e ele vai atingir uma órbita. Se a Terra fosse mais massiva do que ela é, a velocidade que a gente ia precisar lançar esse foguete era muito maior para ele poder atingir essa mesma órbita. Okay. Se a Terra fosse muito mais leve, seria menor. Se a gente for aumentando a massa da Terra, a velocidade que você vai precisar mandar esse foguete é cada vez maior, até que chega um ponto que a velocidade que você tem que mandar ele é a mesma da velocidade da luz. Então significaria nesse ponto que você estando na superfície desse planeta, entre aspas, nenhuma lanterna apontada para cima ia conseguir sair dele. Então, você que tivesse de fora não ia ver mais a luz dele, você ia ver um buraco preto no espaço. Foi por aí que o pessoal chamou de buraco negro. Então, mas estamos falando de um corpo de massa. Então, planeta maçudo? Pode ser um corpo ou pode ser simplesmente uma região do espaço que está tão deformada que a luz não consegue escapar. Sim. Pode ser até uma laranja. A questão é o quanto você comprime essa massa. É. O quanto essa massa está ocupando de volume. O que a gente sabe é que é uma força gravitacional tão grande que nem a luz consegue escapar. E aí, a impressão que você tem é que você tem um buraco, né? Você não tem nem a luz passando por ali. Perfeito. Alguma coisa deformou tanto o espaço-tempo naquela região que nada consegue escapar daquela região. E a gente não tem como saber porque a gente não tem como mandar uma sonda pra uma porra dessa. Lá pra dentro, porque ela não vai conseguir. Pra mandar nenhuma informação. Ela não vai conseguir, a princípio, nem voltar, nem mandar nenhuma informação pra gente. Exato, não tem como a gente saber. Mas depois ele teorizou que podia escapar, né? Essa antimatéria, não é isso? A matéria se separa em antimatéria, não é isso? E aí isso, mas calma aí, vamos... Peraí, mas vamos segurar um pouco. Eu achei caído. Não, e você queria um buraco. Eu queria uma outra dimensão. Buraco, queria uma passagem. Portal. É, no mundo ideal, ele criaria uma dimensão para um filme chato da Disney. Não, mas tem... The only long-term survival plan that works is to spread out into space. Essa é a imagem clássica do buraco negro, né? Então imagina que ele é um corpo tão massivo que ele deformou o espaço-tempo a ponto de nada escapar dele. O que não quer dizer que só ele faça isso. Qualquer coisa deforma o espaço-tempo, até o Azaghal. O Einstein previu isso e foi comprovado com a chamada lente gravitacional. Quando você fotografa uma estrela, duas estrelas que estão numa determinada posição, e aí quando tem um eclipse e o Sol passa na frente dessas duas estrelas, você mede de novo e elas estão mais próximas. Isso, você vê que a luz... Ele inverno das duas estrelas. A luz sofreu ali um desvio com o Sol. Exatamente. Então, o buraco negro é exatamente isso levado ao extremo. A luz deforma tanto no caminho dela que ela... É como se ela caísse de volta pra dentro. Imagina que é essa você ideia. Aponta a lanterna pra cima, você liga, a luz sobe e aí cai. Deve ser uma parada maneira de se ver, né? Se você não tivesse virado estátua de tomate. Exato. Primeiro, não tem como existir a lanterna pra lançar a luz. Mas é um bom exemplo. Nem chegaria, até porque o termo científico correto pra quando você cai num buraco negro é espaguetificação. Exato. Não é o destino de todo buraco negro engolir o universo inteiro, então? Não. Se você estiver fora do limite gravitacional dele, não acontece nada. Porque o Jovem Nerd, ele acha que o buraco negro tá vivo, ele se alimenta e vai crescendo. Então, ele não cresce? Não, ele não consome? Não é o Galactus andando de ré. Eu tinha entendido que a teoria era essa, mas pelo jeito eu entendi errado aí. O caminho mais normal, vamos dizer assim, pra você criar um buraco negro é a partir de uma estrela muito massiva. Então, imagina que você tem uma estrela... Massiva. Estrela pesadona, uma estrela bem gordinha. Ok. Então, o que acontece é que... Imagina uma estrela muito massiva, né? E no final da vida dela, o que acontece é que ela começa a se contrair. Por diversas razões. A baixa temperatura no núcleo, enfim. Por diversas razões, a gravidade daquela... Ela começa a ficar engasgada e pulsar, né? É, então... Ela deu pro sentido. A gravidade dela sobre ela mesma é tão grande que ela começa a puxar aquela matéria pra dentro. Então, imagina que tem uma estrela dessas. Imagina que o Sol tá passando por esse processo. Ele tá se comprimindo, se comprimindo, se comprimindo, se comprimindo, até que a densidade dele fica tão grande que ele passa desse limite que a gente chama de raio de Schwarzschild, né? Que é o raio em que a luz... Como é que é o raio? Schwarzschild. Esse sinistro, cara. Esse raio é tipo Schwarzenegger, eu mesmo. Se ela fica menor do que esse raio, ela fica tão densa que nem a luz consegue escapar. Ah, e aí temos um problema. O problema é que ela continua tendo a mesma massa. Então, pra quem tá fora desse raio, a gravidade dela ainda é a mesma. É igualzinho era antes. A diferença entre um buraco negro e uma estrela normal é que o buraco negro é muito mais denso, muito mais compacto, então você consegue chegar mais perto dele. Essa é a ideia. Então imagina que se você trocasse o Sol por um buraco negro com a mesma massa que o Sol tem hoje, o caminho da Terra não ia ser alterado, né? A órbita da Terra não ia ser alterada. Ela ia continuar a mesma. A gravidade aqui seria a mesma. O problema é que se você chegar perto o suficiente, aí sim, você vai ser... Não tem como sair. Aí fudeu. Aí você vai ser atraído pra dentro e não vai conseguir mais sair. Caraca. Eu sou leigo, não sei se vocês perceberam. Fala bronco. Eu e a maioria do público. E aí fica difícil entender. Vamos dizer que a gente tem o Sol, o nosso Sol, a nossa estrela de quinta grandeza. Obrigado, ensino fundamental. Se transformou num buraco negro, ou numa bola negra, ou sei lá qual, né? Bola negra. E aí, cordão da bola preta. É. Aí, a massa dele ficou tão densa que virou aquele chupa galáctico, certo? Só que, só se você ficar muito próximo a ele, é que você sofre efeito de essa gravidade, certo? Isso. A diferença dele pra gente vai ser absolutamente zero. A única diferença é que você vai poder chegar mais perto dele e aí você não vai conseguir mais sair de órbita. Aí você vai ser atraído pra superfície dele. Vamos dizer que um planeta Terra. Por algum motivo, o Bruce Willis botou um motor no planeta Terra e o planeta Terra foi em direção a esse Sol, que agora é um buraco negro, que é uma bola negra. Se ele chegar próximo demais, o planeta vai ser sugado inteiramente? Ele vai cair. É a mesma coisa que esse satélite europeu caiu agora na Terra. Que vai cair. A mesma coisa que acontece com cometas toda semana. Chegou muito perto, a gravidade já está atraindo o tempo todo, mas quando a velocidade do objeto não consegue sobrepor a atração da gravidade, ele é atraído para a superfície e poft. Um pequeno detalhe que a diferença de gravidade perto do buraco negro faz a espaguetada, né? Vamos lá. O que a gente está falando? Existe um ponto na superfície de um buraco negro que... A partir dali, você é obrigado a andar numa direção, que é em direção ao centro dele. Nada que você faça impeça que você ande pra esse centro. Então é por isso que nada escapa, a luz não escapa, não tem... Tudo vai pro centro do buraco negro, que é esse ponto central, que até agora a gente não sabe o que é. Ok. Daí a segunda coisa, o que é? Vamos imaginar a Terra. Por que a gente tem marés? Porque a diferença de gravidade entre o solo do oceano e a parte de cima já é suficiente pela água ser líquida para que ela se deforme e a gente tem áreas de maré e áreas sem marés, né? Isso que a gente fala que é a diferença de gravidade entre os pontos faz com que a água seja atraída de maneira diferente do Japão do que aqui no Brasil. A água lá tá muito mais longe, ela fica afastada. Num buraco negro, a diferença de gravidade entre o seu corpo já é tão pequeno que o seu pé é puxado muito mais forte que tua cabeça. E isso vai aumentando cada vez quando você fica mais perto. Até que, muito perto, a distância do teu átomo já é suficiente para que ele, um lado seja mais atraído do que o outro e o átomo seja destruído. Caraca! Então, à medida que vai caindo, tudo vai sendo destruído. Tudo. Caraca, você tem uma obliteração a nível atômica. A nível... Mas uma partícula consegue escapar, não consegue? É uma partícula. Então, mas calma. É a partícula de Deus. Vamos segurar essa pergunta. Vamos segurar essa pergunta um pouquinho mais aí. Mas olha só. Então, tendo tudo isso em vista, se existir alguma criatura que viva no buraco bola negro, se ele conseguir escapar de lá, ele é um super vilão. Ele tá muito puto, né? Porque ele é super forte. É, e ele não consegue escapar. E aí, numa gravidade normal, light, ele é super poderoso. Na verdade, pelo contrário, ele seria feito de pura bondade, na verdade. Porque a parte negativa dele ia ser jogada pra dentro do buraco negro, ia ser uma suicida, e pra jogar a parte positiva, ser jogada de volta pra fora. Essa teoria de Caraca, vocês estão malucos. E antes que caiam na lembrança do filme do Lanterna Verde, se o Sol virasse um buraco negro, ele teria mais ou menos 6 quilômetros de diâmetro. É pouco. Ou seja, a massa inteira do Sol em um objeto de 6 quilômetros. 6 quilômetros é pouquinho, é nada. É uma bolota. É uma bolota, né? Não, mas é exatamente esse o ponto. Pra você fazer um buraco negro, você teria que ser capaz de pegar o Sol inteiro e botar em 6 quilômetros de raio. Quantos quilômetros de raio tem o Sol hoje? 695 mil quilômetros. Ok. Tem que baixar pra 6. Agora a gente tá falando. É muita daquela sacola pra comprimir roupa pra botar na mala, né? Exatamente. Tem que embalar a vácuo. Né? Porra, por que vocês não deram nenhum exemplo dessas malas, né? Que a pessoa usa aqueles sacos com um aspirador pra... Sabe? Vácuo. Edredom? Edredom era um bom exemplo. A vácuo. Você tem um edredom, é gigante. Você chupa o edredom. É, isso aí. E aí ele fica com a massa e atrai... atrai o fiscal. Mas vamos lá. Agora que a gente entendeu o que é o buraco negro, a gente pode voltar... Mais ou menos! Então aguardem aí um Nerdologia Buracos Negros. Átila, se vira aí pra explicar essa merda em 5 minutos. Problema do Rodrigo tocando. O Stephen Hawking pegou toda essa parada do buraco negro, desenvolveu um monte de leis, vocês falaram, que fariam sentido para que eles existissem, certo? Não, eu ainda não entendi como é que relaciona isso com a origem do universo, que tinha uma parada que... Agora que a gente mais ou menos entendeu, entre aspas, o que é o buraco negro, a gente viu que a partir do momento que tudo cruza essa fronteira dele, tudo é atraído para o centro. Onda de rádio também? Onda de rádio, tudo. Nada pode escapar. Tudo é atraído para lá. Caraca. Isso é um bom filme do Nicolas Cage, hein? Nada pode escapar. Só o Nicolas Cage. Escape from the Black Hole. Inclusive, a grande justificativa do final do primeiro Star Trek é que a Enterprise não estava dentro do limite de Chandrasekhar. Então, essa ideia que tudo é atraído para o centro, um cara chamado Roger Penrose, ele então desenvolveu alguns modelos matemáticos mostrando que todo buraco negro ia existir um ponto dentro dele que as leis da física não iam ser mais válidas. Que é o que o Rafael falou lá no início, é como se o tecido espaço-tempo fosse tão esticado que ele rasgasse e lá não vale mais nada. Que alguém fala assim, foda-se, né? Aqui, não, porra, Deus joga os papéis todos pra cima e fala assim, ah, não, não vou entender. Rasgou os papéis, né? Essa merda aqui de livro... É o famoso internacional ninguém é de ninguém. Exatamente. É um ponto onde as leis da física não podem não ter mais validade e pode acontecer qualquer coisa. É uma terra sem leis. Isso, exato. Pode até ter que ir lá o Ben Affleck seja um bom Batman. Pode ser qualquer coisa. É de lá que saem todos os roteiros do Dr. Who, né, cara? Não funciona as leis porque já é parte de outro universo. Olha aí, Azaghal. Olha que legal. Olha, tá bom. Gostou da teoria, né? Fica a dica. Vamos lá, cara. Então foi isso que o Penrose fez. Ele mostrou que para toda solução de buraco negro existe uma singularidade, que é isso que o Rafael explicou. O que o Hawking fez no doutorado dele foi, ele aplicou o mesmo tipo de teoria pro universo e ele provou que para toda solução da relatividade geral pro universo existe um ponto de singularidade no início dela. Então existe um ponto lá no início onde as leis da física não eram válidas e o universo começou a partir dali. Foi isso que ele provou na tese de doutorado dele. Certo. E aí ele liga a teoria do Penrose de buracos negros com o universo. Então essas duas coisas de existirem singularidades e nas duas partes. Mas a explosão foi como, do Big Bang? Então, o Hawking, ele não, o trabalho dele não vai nada além disso. O que ele demonstrou foi que deveria existir uma singularidade. Como foi o Big Bang, não, ele não trabalhou com isso diretamente. Aí entendeu? É fácil. Fácil. Aí é moleza. Acha fácil? É um mundo sem lei, singularidade, fala um monte de coisa difícil e pronto. Pelo bate-palma. Explicar mesmo, ninguém explica nada. O que eu li foi isso, foi que tinha essa concentração de matéria, de gravidade, e ali teve a explosão, entendeu? Que eu vi no documentário. Isso. Então existia esse momento onde existia uma puta de uma massa concentrada, e Então, isso a gente já achava que existia isso. O que o Hawking demonstrou no tese de doutorado dele foi que não existia como escapar, era obrigatório existir essa solução de massa muito concentrada. Aquela solução que era do espaço ter sempre existido e nunca ter ouvido o Big Bang, ela não é possível. Ele provou que essa solução a gente não pode acreditar nela, tem que realmente ter tido um Big Bang no início. Que era como as outras pessoas já vinham estudando, entendeu? Interessante. Então foi o que eu tinha falado, justamente isso. Mas nada disso. É isso aí, eu acho que é isso mesmo. Ele ganhou algum Nobel? Não, não ganhou nenhum Nobel. Não. Mas é uma injustiça isso, ele não ter ganho um Nobel? O Nobel tem cota, não? Ah, não. Não, não começa. Não, mas tem escada. The only long-term survival plan that works. Spread out into space. A questão do Hawking ganhar ou não um Nobel, assim, ele tem uns trabalhos interessantes, eu não vou entrar no mérito se eles merecem ou não um Nobel, porque... Não, você vai entrar no mérito. Porra, cara. Senão você não tem o assim... que fazer aqui, cara. Essa é a realidade. Cara. Você tá aqui pra falar mal. Você acha que o Stephen Hawking vai ouvir esse Nerdcast? A questão é, tem tanto físico no mundo e tem tantos trabalhos que são tão importantes ou mais importantes do que os trabalhos do Hawking, que tudo bem, ele poderia até ganhar um, sei lá, se o Comitê Nobel resolvesse dar um prêmio pra ele, não sei se muita gente ia reclamar, mas é que tem uma fila tão grande de gente pra ganhar que... Ele é mais um cara conhecido do que um cara que contribuiu muito. Não, né? acho que nem isso. O ponto é difícil você falar, putz, tal cara nunca ganhou um Nobel, é uma injustiça. Pô, é ele e mais dezenas de milhares de pessoas que poderiam ter ganho e não ganharam, entendeu? Tipo, uhum. É uma vez por ano só e... Você tá dizendo que devia ter mais Nobels por ano. Não, tem outros prêmios bem importantes também. Nenhum chega a ser tão prestigioso quanto o Nobel, mas... Qual? Tem a medalha Sakurai, tem a medalha Fields, que de vez em quando cai pra físico teórico. O Sanders dos físicos. Não, mas ele tem o Globo de Ouro dos físicos. É bem o Globo de Ouro mesmo, Ele tem vários prêmios. Ele tem até uma medalha Albert Einstein aqui, olha só. Vou dar uma medalha pra ele também. Qualquer um que tenha. Dá um badge da Sky Nerd. O badge da Sky Nerd. Bad swingueiro. The only long-term survival plan that works. Spread out into space. O problema é que muitas vezes a gente demora a perceber a importância de uma teoria de um cara desses. Então, algo que sai hoje só é entendido e só se torna realmente importante daqui, às vezes, 50 anos. Uhum. O caso do Hawking é bastante complicado, porque, assim, o que ele fez já é bem aceito. O trabalho de doutorado dele é muito bem aceito na academia, é considerado um trabalho muito bom. O trabalho que ele fez nos anos 80, que é o que fala sobre evaporação de buracos negros, também é muito bem aceito. Evaporação de buracos negros? A gente já falou sobre isso aqui, hein? A gente vai. Vai falar sobre isso. E é pra vocês, um exemplo. Puxar a cabeça de vocês. O trabalho do Hawking, da chamada radiação de Hawking, por enquanto é um conceito ótimo, bonito, ótimo, mesmo, bonitinho, funciona, mas só. Só que se você for lembrar, por exemplo, no Star Trek, as naves romulanas são movidas por singularidades. Pode ser que elas usem radiação de Hawking e daqui a 500 anos singularidades sejam o combustível de combustível da nossa frota estelar. Não. E aí o Hawking vai ganhar um senhor Nobel póstumo. Entendi. Eu entendo o que você está querendo dizer, só que o que eu quero dizer é o seguinte. O que ele fez foi como se ele tivesse arranhado a superfície do que é essa área que a gente chamou de gravitação quântica. Existem pessoas que fizeram trabalhos muito mais importantes do que ele e que não são conhecidas. O Hawking sim tem um fator de ser um ótimo cara de marketing e a condição dele chama atenção, por isso que ele é muito conhecido. Se não fosse isso, ele não seria tipo Penrose, que era o companheiro dele de trabalho, que é tão brilhante quanto ele e ninguém fala dele, por invejinha, exemplo. Invejinha. Não, o Penrose, não. O Penrose é legal, ele tem um excelente livro chamado A Mente Nova do Rei, onde ele prova que vai ser impossível desenvolver inteligência artificial e é triste perceber que ele fala sério. Opa, olha aí. Qual o nome? A Mente Nova do Rei. Tem em português isso? Não, não tem, mas... Não, em inglês seria The Emperor's New Mind. Eu te passo depois a referência. Passa o resumo. Passo. Eu não tenho tempo, cara. The only long-term survival plan that works is to spread out into space. Ele também não trabalhou na porra da teoria de tudo, que né, quer unificar todas as teorias. Como é que funciona isso? Que ele diz que desistiu disso até. Ah, desistiu dessa merda. Uma teoria pra todos dominar, é isso? Eles querem unificar tudo. É, a grande verdade é que desde o final dos anos 80, ele não tem feito grandes pesquisas que são muito interessantes. Ah, porra, coitado, o cara pode se aposentar também, né? Não, passar aí pra fim de semana, eu vou pra casa swing, em vez de ficar pensando... Não, vai lá, né, cara? Já merece, já. Já merece. Estudar os buracos negros lá... Vai lá, ele é atraído pros buracos negros. Isso aí. Ai. Ele é uma das pessoas que mais divulga a teoria de cordas, teorias que são teorias que tentam explicar todas as leis da física como um conjunto único de equações. Então, a teoria das cordas não é inimiga do bóson de Higgs, por exemplo? Não. Você pode imaginar que ela tenta explicar como o modelo padrão veio a existir. Ela, digamos, é uma teoria que tenta ser mãe da teoria do modelo padrão que contém o bóson de Higgs. Ah, é? Imagina assim, o modelo atual que explica a física, que é o modelo que envolve o bóson de Higgs e tal, essas outras partículas elementares, ele tá aí. Ele tem uma comprovação experimental absurda. Qualquer coisa que venha... Contra, né? É, ele tem várias apostas desse tipo. Contra a descoberta do bóson de Higgs. Então ele era a favor, né? Não, sério, né? Essa teoria, se ele apostar contra, é porque ele é a favor da tomarada, né? Mas a ideia é que qualquer coisa que venha substituir esse modelo, no mínimo, precisa explicar tudo que ele explica. Sim. Então ela vai acabar contendo o modelo atual da física como um caso especial, digamos assim. Tipo, ó, quando você tá nessa situação, a minha teoria é igualzinho ao modelo padrão. Mas tem outros casos que o modelo padrão não explica, que essa outra minha teoria explica melhor. Entendi. Funciona assim, a teoria do modelo padrão explica como você usa tijolos para fazer uma casa. A teoria das cordas explica como você faz barro. Entendi. Perfeito. Ótima analogia. É, valeu, o Cardoso sempre ajuda a gente, cara. Fazer barro é tranquilo, cara. Pega cedo. Que pariu. Puta, essa que teoria, né? De manhã a gente cedo, nunca vai virar cosmos assim. Imagina o Neil deGrasse Tyson sentado na privada. Pra você fazer um universo, você tem que começar dando barro. Ai, caraca. É bom saber que você tá, né, tá funcionando bem de manhã cedo. Parabéns, cara. É um bom horário. É, né? Que você já toma banho e já tá livre o dia inteiro, né? É exatamente, né? Acho legal. As técnicas, né? Você educou seu corpo pra isso. Esse papo tá uma merda, que é uma mudança. Como é que evapora um buraco desse? Então. Caraca, é isso mesmo? É. Ninguém sabe? É. Os físicos evaporaram, meu irmão. O buraco negro evapora do mesmo jeito que o mar evapora. Porque a gente está falando de evaporação do chamado Mar de Dirac. Parece ficção científica isso. É, Mar de Dirac. Parece ficção científica e é quase ficção científica, porque é um modelo criado pelo um físico chamado Paul Dirac, em que você tem o vácuo do universo composto de partículas em potencial, do do mesmo jeito que você tem uma 100% de ter uma partícula aparecer, existir no local, você pode ter 50%, 1%, 0,0001%. A definição científica, você tem o vai que dá, mais ou menos, está quase aparecendo, certeza que vai. É mais ou menos essa escala. E o que acontece? Algumas vezes você tem oscilações nesse mar e surgem pares de partículas e antipartículas. A probabilidade de existir uma partícula naquele lugar salta de zero e surge um par. Só que elas imediatamente se aniquilam. Matéria e antimatéria voltam a ser energia pura, o mar se acalma naquela posição. Acontece num buraco negro de, às vezes, uma oscilação dessas acontecer na fronteira do limite do raio de Schwarzschild. Então, uma partícula é atraída para o buraco negro e a outra é ejetada para fora. E aí, nesse momento, o buraco negro perde a energia, perde massa e o universo ganha mais uma partícula que está indo embora. Não, mas aí ele deixa de existir o buraco negro? Não, ele vai ficando mais leve. Ele vai perdendo partículas. E o problema é, você só existe enquanto buraco negro até uma certa massa. Se você for mais leve do que uma certa massa, você deixa de ser um buraco negro. E aí você explode. Puta, é rebaixado. É rebaixado a quê? 50 tons de cinza. Caraca. Puta que pariu! Nossa. Aí, de repente, você deixa de ser uma massa comprimida num ponto infinitamente pequeno e você se torna uma massa menor sem nada te segurando. O nome disso é explosão. Ah, então ele explode. É isso que teria levado ao Big Bang, né? Acho que é aí que a gente chegou do que a gente tava falando antes, né? Que acho que era essa a ideia do Hawkins. Ah, então é aí que vamos para o Big Bang? É isso que eu tava querendo relacionar. E o Cardoso explicou direitinho. Será que era um mega buraco negro que foi perdendo massa? É isso que eu tava querendo dizer desde o começo. E aí, de repente, ele... Uf! O problema é que isso leva... primordial explodiu, né? O problema é que essa evaporação leva alguns quaquilhões de anos. Então... Exato. Isso aí. A ideia é que a gente tem conservação de massa, de carga, de tudo. Então quando você tem esse, que a gente fala que é o partículas virtuais, as duas se cancelam, porque senão você teria, ou tem que ser uma positiva, uma negativa, porque senão você estaria criando carga ou criando massa. Quando acontece a criação na borda do buraco negro e uma cai dentro e outra vai pra fora, se você só vê de fora, você ia ver uma partícula vindo que aumentaria a massa do universo. Para compensar isso, entre aspas, o buraco negro perde um pouco de massa. Então, se você tá um pouco fora do buraco negro, observando ele, você vai ver um fluxo constante de partículas vindo dele e ele vai perdendo massa. É como se ele estivesse emitindo esse monte de partícula e vai diminuindo a massa dele. Como se ele estivesse evaporando, é isso. Como se ele estivesse evaporando, exatamente. É por isso que a gente fala que é evaporação no buraco negro, ou essa radiação que sai, que a gente fala que é a radiação Hawking, porque foi ele que percebeu isso. Ele pegou e fez o quê? O que aconteceria se ele teve essa ideia? Eu tenho um buraco negro, que é uma coisa de relatividade geral, mecânica clássica, e vou colocar na borda dele equações quânticas. E daí que ele percebeu que essa coisa ia acontecer. E isso é muito legal, porque quando você tem saído radiação nele, é como se o buraco negro fosse um corpo quente agora. Porque tudo que emite radiação é um corpo quente, como se fosse o Sol. Então você pode usar essas mesmas leis que a gente usa para descrever ver estrelas, corpos realmente quentes, que a gente já faz há 100 anos que a gente não sabe a física disso, para poder tentar explicar um pouco como é que funciona essa termodinâmica de buracos negros. E isso o Hawking inventou uma nova área, que é a termodinâmica de buracos negros, que até hoje rende muita coisa e muita discussão. Caraca, cara. Isso foi a guerra dos buracos negros que ele participou. Calma, gente, calma. É muita loucura. Calma. Eu me animo de falar isso, cara. Eu tô percebendo. Temos uma guerra dos buracos negros, é isso. Isso. O que é a guerra do dos buracos negros? Então, muita gente, quando começou a explicar isso, pegou e falou assim, cara... Muita gente? Não, né? Muita gente em que proporção? Alguns. Não. Proporção de físicos teóricos. Ok. Uma meia dúzia. Dos 5, 3 caras falaram da hora. É, exato. Isso. Umas 3 combis, pra usar uma ideia, uma unidade mais conhecida. E muitos outros, nessa mesma unidade, falaram que ele estava errado. Isso gerou uma certa comoção na área pra poder tentar justificar, porque muita gente achou que isso era uma loucura total dele e foi realmente tentar provar que isso não poderia acontecer. Como o cara prova? Cara, eu tenho meu buraco negro aqui. A partir dele, a gente... É isso? É, calculando. Tem que então, calcular. Existem várias maneiras de se provar isso. De se provar, não. Porque provar, a prova... Não, teria... pra mim é... Como é que é? São Longuinho, né? É São Longuinho que... que é? Só vendo pra crer? Três pulinhos. Não, que... não, São Tomé. São Longuinho é pra achar. Tem a ver com o buraco negro, já que você perde as coisas do buraco negro. É. Só São Longuinho pra achar lá dentro. A prova definitiva em ciência é sempre o experimento. Exato. E é isso que eu tô falando. Exatamente. Se não tem experimento, a gente pode mudar de assunto. Não tem. Por isso que é teoria, pô. Né? O que você faz é pegar essas teorias que a gente já conhece, que são bem testadas em outras situações, aplicar nessas situações novas e ver o que elas dizem. Então, o Hawking fez isso. Eu quero um exemplo prático. Por exemplo, a gente sabe que relatividade geral funciona até certa escala. Que a gente quem, cara, faz? Os físicos... O mesmo grupelho de antes. Então, mesmo grupelho de antes. Tem uma galera, tem algumas milhares de pessoas ouvindo a gente agora. Fale com eles. Você tem um GPS no seu celular? Sim. Então você sabe que a relatividade funciona. Porque, assim, você tem uma série de testes experimentais da relatividade. São os testes mais precisos que alguém já fez de uma teoria na história. São precisos, assim... A ponto de um cabinho fora do lugar confundir tudo, né? Exatamente. Que foi o que aconteceu com aqueles neutrinos lá. Ah! A questão é, você tem uma teoria testada até a 15ª casa decimal. Ok. E ela bate até a 15ª casa decimal. Você pega ela e aplica. Bom, eu testei ela usando satélites, eu testei ela medindo lentes gravitacionais, eu testei ela medindo a gravidade pertinho do Sol, eu testei ela de várias formas, e ela funciona nessas situações. E se eu aplicar ela ali na bordinha, pertinho do horizonte de eventos do buraco negro? Ela deveria funcionar lá também, porque até onde a gente sabe, ali pertinho do horizonte de eventos do buraco negro, não dentro dele, ali a física normal ainda deveria valer. E aí você aplica essa teoria lá e vê o que acontece. Tem radiação Hawking? Não tem radiação Hawking? Tem perda de informação quando coisas caem no buraco negro? Não tem. Essa é a ideia. E já conseguiram medir a radiação Hawking? Comprovar não. Realmente não, isso? Não. A radiação Hawking, para um buraco negro, vamos falar de um tamanho do Sol, ela seria 0.01 Kelvin. Ela seria muito, muito, muito baixa. É assim, a gente não conseguiria medir ela diretamente. O que a gente tem uma ideia, que a gente fala, pô, a gente não tá louco, tem como você mostrar que as equações que gerem um buraco negro, que regem ele, elas podem ser reproduzidas nas equações que explicam como um fluido se move. Então a gente atualmente consegue criar, entre aspas, um buraco negro dentro de uma piscina, e dentro desse buraco negro virtual, que é tipo dentro da piscina, aparece um equivalente da radiação Hawking. Você tem dois sistemas que são explicados pelo mesmo conjunto de equações. São dois fenômenos totalmente diferentes, mas eles são análogos. Em física de gravitação é muito comum o pessoal procurar sistemas análogos que podem ser reproduzidos em laboratório. Então você pega, bom, você tem aqui fluido se movendo numa piscina, e isso segue a mesma equação de gravidade. E aí, tem radiação Hawking no fluido? Tem o equivalente que seria da equação Hawking no fluido? Tem. Porra, então provavelmente o outro também tem, entendeu? Então, isso é o máximo que a gente consegue chegar experimentalmente. É, uma das ideias que eles querem fazer no futuro é usar um acelerador tipo o LHC para produzir micro buracos negros, que teoricamente eles seriam quase instantaneamente vaporizados. Eu acho válido. É, porque quanto menor a massa do buraco negro, maior a taxa com que ele perde massa. Então, um micro buraco negro evaporaria muito rápido. Essa é a ideia. Entendi. Mas então, quando eles iam fazer lá o experimento do bóson, todo mundo ficou comentando sobre, meu Deus, o risco deles criarem um buraco negro e engolir a terra, o caralho. Não, lembra, não, tinha um vídeo? Lembra que tinha um vídeo da câmera de segurança? Tinha. Muito bom. Isso era bobagem. Isso foi um maluco americano lá que resolveu processar o CERN. Porque processou. A chave, chegou a processar e tal. Até a bobagem até o dia que o buraco vier. Aí não vai ter, não é? Porque não dá tempo do cara registrar. Não tinha energia suficiente. Tinha a remota possibilidade, se caso uma teoria muito exótica tivesse correta, talvez a colisão do LHC pudesse gerar um buraco negro. Mas um buraco negro de verdade, que fosse engolir a Terra, é isso? Na verdade, ele ia evaporar tão rápido que não ia ser detectado. Tinha que detectar os resultados da existência dele, não ele propriamente dito. Entendi. Então não ia acontecer nada. Vamos criar um buraquinho negro aqui, mas se o Stephen Hawking tiver certo, pega nada, não. Não tinha essa teoria de que quando explodiu a primeira bomba atômica, havia o risco de incendiar a atmosfera da Terra? Não a primeira, cara. Não a primeira. A Tsar Bomb lá, que era pra 100 megatons. precisar. Os caras pegam de maneiro pra 50. Na primeira, eles estavam com medo que isso pudesse acontecer. E aí, né? Foda-se, né? Explode mesmo assim. Pode dar uma merda do caralho. E todo mundo morreu. É que nem coito interrompido. Pode ser, né? Pode ser um problemão, mas vamos arriscar, né? Tinha um elevado grau de certeza que isso não ia acontecer. É o coito interrompido. É. The only long-term survival plan that works. Spread out into space. A coisa mais legal da ideia do Hawking ter criado a teoria dele é que, a partir do momento que ele explicou como é que vinha a radiação, ao mesmo tempo a gente, como eu falei, a gente entendeu o que é a termodinâmica de buracos negros. Foi aí que a gente percebeu que os buracos negros, eles são explicados por pouquíssimas coisas. Basicamente, se você, um buraco negro só, ele só diferencia do outro pela massa, pela carga ou se ele tem rotação. Então, são as únicas coisas que vão poder diferenciar dois buracos negros quaisquer é realmente a massa dele ou a carga ou a rotação. Qualquer outra coisa que aconteça dentro dele, não importa as coisas que eu jogo dentro dele, nada do que tinha nela vai poder mudar o que ele é. Então, é por isso que eu fiz aquela brincadeira no início do episódio, que eu falei que a gente só, nenhum gordo pode se diferenciar, pode ter que ter barba ou cabelo. O pessoal falou que os buracos negros são eles não têm cabelo, porque nada diferencia eles. Hã? Isso daí mexe com... Então quer dizer, se eu e o Azaghal e o Alexandre tirarmos o cabelo, ninguém vai perceber quem que é o outro aí, entendeu? Nossa senhora. Ok. Ou seja, buraco negro só faz gordice. E essa definição mexe com o brilho de um monte de cientistas, isso, porque ela comete um pecado, que é o buraco negro destrói informação. É, exatamente. A ideia é, não importa se você jogou uma tonelada de enciclopédias britânicas no buraco negro ou uma tonelada de lixo, a informação que você vai tirar de lá de dentro é a mesma. Você não vai conseguir recuperar nenhuma informação da matéria que entrou no buraco negro. A única coisa que você vai saber é quanta massa ele tem, quanta carga ele tem e o quanto ele gira em torno do próprio eixo. Sim. É o mínimo que se espera de um bom buraco negro também. Esse resultado é um resultado usando relatividade geral clássica. Não entra mecânica quântica. E uma das apostas que ele fez com o Kip Thorne e com o Preskill era a seguinte aposta. Tá, se a gente colocar mecânica quântica na parada, buraco negro vai ter cabelo ou não? Ou seja, o buraco negro vai ter outras características que guardam informação da matéria que caiu nele, ou ele vai continuar sendo uma entidade sem cabelo, que só tem massa, carga e rotação. Uhum. Até hoje existe uma controvérsia sobre quem ganhou a aposta. O Hawking concedeu, né? Ele falou que tem um trabalho dele lá que mostra que o buraco negro tem sim cabelo, que ele concedeu a aposta, que é que ele perdeu. Mas o Kip Thorne não concorda, não. Thorne acha que ele não provou nada, não. O Hawking é um cara bastante, digamos, vocal, assim, nas opiniões dele, né? Ele não esconde muito o que ele acha sobre as coisas. Quando ele tá sumindo da mídia, ninguém mais fala dele, ele vem com opinião controversa, né? Eu acho uma polêmica. É verdade. Outra vez ele fez um documentário aí sobre vida inteligente fora da Terra, né? Alguma coisa assim da BBC ou Discovery, whatever. Ah, tem uma declaração dele. E ele falou que se alienígenas, né, chegasse aqui, não ia ser bonito. Se não, quando se vê um ET, atira primeiro. O comentário que eu fiz inicial foi por causa de uma das frases dele, que ele falou que a gente tem que se programar geneticamente pra ser mais inteligente do que as máquinas vão ser, senão elas vão atacar a gente. Caraca. Começando por ele, né? Acho que mais nada é polêmico do que ele falar publicamente que faz swing, né? Mas tudo bem. Então ele tava nessa ópera que ele tava desesperado, né? A última polêmica dele é com relação à eutanásia e tal, que ele foi defender publicamente a eutanásia e na Europa esse assunto é tabu pra caralho, então ele... Ele tá com foda-se ligado há algum tempo, né? Tem a parada também de opiniões controversas dele em relação a negócio de religião, de Deus, né? Que ele falou que não é porque ele acreditava que era possível, depois disse que não era possível de jeito nenhum também. Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? Quando a gente fala de Deus, assim, todo mundo... Os jornais já vão em cima, né? Fazem mil matérias, então... É outra maneira. Acho que ele salvou, junto com a casa de swing pra, tipo, polêmicas pra horas realmente necessárias, assim, né? Depois de 30 anos de pesquisa, cheguei à conclusão de que eu não preciso de Deus pra explicar nada. Pô, agora você vai essa. Antes ele falava, né, que era possível se teve uma criação, ter um criador, uma coisa assim. Que não dizer que ele acreditava, mas ele falava que era possível. Acho que era algo do tipo. E depois ele mandou que não existe espaço pra Deus no universo e tal, uma coisa assim. É, ele disse que o universo poderia ser criado sem Deus, é isso. É isso que ele disse. E não dependeria de Deus pra existir as coisas. Isso, isso aí. Basicamente, realmente, a teoria da cosmologia moderna tem bons mecanismos para explicar como poderia um universo surgir, massa surgir, matéria surgir espontaneamente. Tem bons mecanismos para isso. E ele levou isso a um extremo de dizer, ah, cara, isso prova que não precisa de criação, não precisa de criador e tal. Isso já explica de onde que vieram as coisas. Uhum. Criação espontânea explica tudo e não precisa de Deus. Sabe o que é? É controverso, né? Mas ninguém pode provar que o que ele falou é certo nem é errado. Sim, ninguém. Claro. Isso, é. Todas as pessoas que falaram, ah, ele tá falando merda. Ok, prova. Não tem como provar. E ninguém que concorda com ele também pode provar. Então é uma discussão inútil. Daí é polêmica. Exato, né? Exato. Daí é polêmica, né? Exatamente. Porque quando o cara tem uma coisa certa, não tem polêmica, né? Exatamente. Mas ainda aí na religião ninguém pode provar nada, né? Mas a hora que ele vai lá e fala, ah, eu acho que a gente não devia explorar tanto o espaço porque eles podem ser nocivos e hostis, o Neil deGrasse Tyson deve dar pirueta de raiva. Eles quem que tá falando? Os alienígenas? Os alienígenas. É. Sim, sim. Ah, aí ele tá meio que jogando contra a política de exploração espacial, né? E contra uma das regras mais básicas criadas pelo Arthur Clarke e pelo Carl Sagan, que eles definem que qualquer civilização suficientemente avançada para explorar o espaço essencialmente tem que ser pacífica, senão ia se autodestruir. É uma boa, exatamente. O que não deixa de ser extremamente otimista. É, otimista, claro. Você já pensa apostar do cara dar uma zoada às vezes? Não, cara. Sério, falar isso só pra dar uma zoada. Tipo assim. Só pra dar uma zoada? O cara, meu irmão, o cara vai na casa de swing, porra. Puta. Não é, pô, olha que só. Que credibilidade cara... que tem um filho da puta desse. É tradição entre os físicos. Olha aí! Olha aí o cara! É só perguntar pro Richard Feynman. Só sei que você acabou de me arranjar um problema, Átila. Puta que pariu. Os físicos ficaram quietinhos. Existe uma tradição aí de físicos teóricos que tem uma vida bastante ativa aí em outras áreas. O negócio é ficar de olho em casa de swing na Inglaterra que tem rampa. Tem alguém virando, parou de me olhar. Caralho, mas olha a música do ET, compadre. Caralho. Foi da minha parte aqui, a abertura do Toral de Miolo. É interessante o programa, vai. O cara já tá abrindo o vídeo na internet. Vamos lá. Depois tu vê o Hélio aí, o cara já tá no YouTube, caraca. Maluco. Se o Átila tá assim, pô, eu vou largar tudo. Tchau, gente. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.